Agora, 2:39. Vou conversar agora com o professor Eduardo Dias Fonseca, o Eduardo que é professor do curso de Cinema e Audiovisual da UNILA. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cris. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Que prazer falar de novo, conversar de novo com o senhor, professor. Nós conversávamos na semana passada a respeito desse curso aí da UNILA, e o senhor já adiantava alguma coisa a respeito dessa mostra de cinema de direitos humanos que ia acontecer aqui na cidade. Finalmente agora essa mostra, que já passou por várias cidades do país, aí chegou a Foz do Iguaçu. Exatamente. São, na verdade, 20 às 27 capitais, e esse ano, a 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, deu uma inovada. Eles ampliaram para mais 500 novos pontos de exibição, e um dos pontos de exibição será aqui, em Foz do Iguaçu, na UNILA. Certo. Quantos filmes vão fazer parte da mostra aqui? Porque tem um tema, né? Pelas informações que nós temos, em cada cidade é um tema. E aqui em Foz do Iguaçu vai ser discutido o tema democratizando, né? Quantos filmes vão ser exibidos aqui em Foz, professor? Na verdade, as cidades elas têm o mesmo tema. Esse eixo é o eixo dos 500 novos pontos de exibição e que nesses pontos de exibição estão 5 filmes. Está o filme Caixa d'Água, Que Quilombo é Esse?, que tematiza a vida das comunidades quilombolas. Está o filme Doméstica, do Gabriel Mascaro, que é um filme que foi bastante premiado, que é um filme interessante, que o diretor dá a câmera para 7 garotos adolescentes, e eles vão filmando nas suas próprias casas a sua relação com as suas empregadas domésticas. É um trabalho bem audacioso, que gerou bastante polêmica. Depois a gente tem o filme Kátia, que é o filme sobre a primeira transexual política eleita no Piauí. E aí conta esse processo de transformação de João para Kátia e o seu processo político aí no Piauí. E a gente tem 2 outros filmes, o Brasília Segundo Feldman, que é um filme que conta sobre a construção de Brasília. Ele é de 79, ele tem esse aspecto documentário, contando bem sobre essa história dos candangos em Brasília. E o último que a gente tem são As Hipermulheres, que é um filme que fala sobre a comunidade dos povos originários e especificamente sobre uma das índias que encontra em processo de doença, e eles vão fazer um ritual na sua comunidade para fazer com que ela melhore, digamos assim, né? São, na verdade, 5 filmes que tem com temáticas diferentes dentro dessa ideia de democratizar a exibição do audiovisual. É uma ideia que vem da Secretaria de Direitos Humanos e que a gente tem a participação da Universidade Federal Fluminense fazendo essa produção desses 500 pontos de exibição. Meu professor, como é que se deu esse engajamento aí da UNILA com essa mostra, com essa iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República? Olha, na verdade, isso casa muito com o nosso propósito dentro da universidade, né? Isso casa com o que a gente discute dentro da universidade. Eu acho que mais importante do que esse espaço dentro da universidade, impossível, né? Porque a gente, através dessas diferentes temáticas, desses filmes, a gente consegue fazer com que esse discurso se amplie, não só dentro da comunidade acadêmica, mas também dentro do que é a cidade, dentro do que é a relação com a cidade. Vale ressaltar que esses filmes, eles têm, por exemplo, nós temos um espaço que vai ser realizado para 50 pessoas e que as pessoas devem ir pelo menos com 30 minutos de antecedência para retirar as suas entradas. A entrada é livre e alguns dos dias nós teremos debates e discussões com partes da sociedade que estão relativas aos filmes. Então é bom as pessoas se anteciparem, né? Porque tem livre acesso, mas ingressos são 3-4 dias de exibição, isso, é isso, né, professor? Isso. Então é bom que as pessoas são ingressos limitados, né, devido ao tamanho da sala. Exatamente. Nós temos uma sala para 50 pessoas e a gente começa na quarta-feira, dia 18, às 19h30, com o filme Brasília, Segundo Feldman. E aí a gente tem às 20h30 Hipermulheres. Enfim, no dia 19, 20 e 21, também uma programação pensada para essa exibição. Os que se interessarem, os que quiserem ver a programação, pode entrar no site da UNILA, que é www.unila.edu.br. E aí você vai ter o link específico para Democratizando, que é a 8ª Mostra de Cinemas e Direitos Humanos na América do Sul. E aí vai estar falando a sinopse dos filmes, os horários, toda a programação e o que você deve fazer para ir assistir a mostra com a gente. Professora, eu queria que o senhor reiterasse, nós já conversamos sobre isso na última semana, mas eu queria que o senhor reiterasse qual que é o objetivo desta mostra sobre os filmes, né, de direitos humanos. Uhum. Olha, o objetivo mais amplo é criar e vincular a UNILA como um novo espaço de exibição e de circulação de obras audiovisuais na cidade de Foz do Iguaçu. Nós já temos lugares estabelecidos na cidade, como cinemas de shopping, como cinemas de outras atividades dentro do que é uma exibição alternativa. Nós temos a própria Fundação Cultural como fazendo parte de um circuito, e a gente quer estabelecer a UNILA como um novo espaço de exibição e circulação de filmes. Nessa semana, por exemplo, a gente está terminando com, vamos dizer assim, a primeira parte do nosso semestre, que o nosso semestre, na verdade, só termina em fevereiro. Sim. A gente está terminando com duas mostras. Uma mostra em parceria com a Fundação Cultural, que é a mostra Erro de Cinema Equatoriano, e essa nossa mostra da 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Esse é o objetivo amplo. Dentro do objetivo mais micro, digamos assim, é trazer essa discussão para dentro da universidade e para a nossa comunidade aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que são temas que têm algumas relações bem diretas, como, por exemplo, o filme Caixa d'Água, Quilombo é Esse, contará no sábado, ele será exibido no sábado às 15 horas, e ele contará com a presença de uma comunidade quilombola de São Miguel do Iguaçu, aqui na universidade, para discutir como eles veem o filme, como é a vida deles, se tem alguma relação direta com a vida deles. Então, são relações assim diretas que a gente pode pensar com as comunidades que existem, na verdade, no Brasil todo, né? E aqui em Foz do Iguaçu, especialmente. Agora, o senhor já falou, professor, são 500 pontos, né, de exibição dessa mostra de cinema. Como é que o senhor vê essa iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos? Olha, eu participei de várias edições dessa mostra em Belo Horizonte. E eu sou de Belo Horizonte e participei por 3 anos seguidos. E é bom a gente lembrar, mostra, né, professor, que essa mostra já começou em 2006, né? Isso, ela começou em 2006. E o interessante é que é o seguinte, ela passa dessa visão que a gente tem das capitais, de um circuito das capitais, para um circuito mais integral. Eu acho que esses 500 pontos de exibição sinalizam para isso, sinalizam para o Brasil como um país como um todo. E, na verdade, vale dizer que não é só no Brasil, porque como ela é na América do Sul, por exemplo, a gente tem pontos de exibição em Montevidéu. Então, a gente ganha com a formação de um circuito mais amplo e de uma consciência mais ampla da questão da circulação dos filmes na América do Sul. Sai um pouco da capital e vai para um processo mais amplo no Brasil, né? Tá certo. E é uma coisa interessante, mas que vale a pena a gente conclamar, né, a comunidade aqui de Foz do Iguaçu, para que seja fazendo essa interação agora essa semana com a UNILA. Reforça então, professor, o convite para as pessoas participarem, professor, para as pessoas irem assistir, acompanhar de perto a programação. Isso, por favor, os que se interessarem, podem ir comparecer lá na UNILA Centro, que está na Alameda Rui Ferreira, 164. Será realizada na Sala Negra. Os nossos guardas de segurança, as pessoas que estão ali dentro da universidade, podem direcionar para onde será a mostra, na Sala Negra. A gente diz que ela vai ser no dia 18, 19, 20 e 21, a partir de quarta-feira, com a programação completa no site da UNILA, que é www.unila.edu.br. Lembrando que há que chegar 30 minutos com antecedência à exibição para que você possa retirar seu ingresso, que é inteiramente gratuito. Tá certo, então fica o convite então para você que está nos acompanhando, está de perto acompanhando essa programação, que pelo que o professor falou é bastante interessante mesmo, evento que é aberto a toda a população. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Só os microfones estão sempre abertos para vocês aí da UNILA. Ah, muito obrigado mesmo, Cris. Tá uma certo. Boa tarde a todos. Obrigado, professor, um grande abraço.